O Xanema é 315, escola de 44, direita 1219. Direita 219, 3805, 3805, boa tarde. Prepara da Elmino para a Copa número 2. No 255, Juliette 002. Juliette para o 02, dono 255. Fala, Xanema 6305, Olivana, você escuta, boa tarde. É 315, boa tarde. Recebi alfa na ponte da Juliette. Alfa e da Juliette, passará o Xanema 6305. Oi, Salvador, muito boa tarde. O Oxené 6320 estabilizado no localizador, visual para o aeródromo. Estamos a 3 milhas de uma 14. Gente, Oxa 6320, boa tarde. Aguarda autorização de pouso. Guarda. Sete, no sol 946, direita 121, decimal 1. 21 no bolso. 2230, vamos precisar de decolagem separada. Mantenha um pouco de espera, eu passarei 2230. 104, cadê minha prima? Boa tarde, Alfa, Kilo, Pátio 3, 4, Romeu. Alô, boa, Azul 2771, livro, você escuta? 2771, Alfa, Kilo, Pátio 3, 4, Romeu. Alfa, Kilo, Pátio 3. Cadê meu pouso para o Xanã, 6320? Afirmo, 6320, avistado, chefe trem, pouso autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, 9 nós. Baixar travado, centro das condições, na 320. Tec 3, pronto para o táxi? Até a saída do pátio 3 autorizado, não posso ingressar no principal. Vitor, Lima 3. Passa pelo pátio 3, depois do Chamando aqui na 1-7, visual com o Janeiro 2-7. Boa tarde, Juliette Serra, circuito pela direita da 1-7. Circuito pela direita, 1-7, Serra. Você me deu pausa, Janeiro, pode vir aí, Monteiro? Afirmo, passarei 2230 após o Xaná Curtíssima Lima, tem Cristo no zero. Após a Lima. Bate 1, Índia, ponto de espera, torre, 1895, ajuste na 090, uma boa viagem. Bate 1, Índia, ponto de espera, na 1495, Max, Mike, Fox, X-Ray, pronto, está 4. Sierra, Sierra, Bravo Lima, autorizado 430, via Peruísque 50, até Bideve após sair com força. Decola da 17, curva direita, da El Leda, Bideve, saída, 5041 no transponder, 1208, controle. 5041. Direita, Fox Trot, 121, obrigado. Boa tarde, Led Serra, avistado, pouso autorizado, cabeceiro no 7, vento no 20 graus, 109. Pouso autorizado, centro das condições, autorizado, Led Serra. Torre, boa tarde, GM53, Bafui, LS, baixar gravado. GM53, boa tarde, continua a aproximação, aguardando pista livre. 53. Lançamento, táxi e decolagem, torre, 1295, ajuste no 010, uma boa viagem. Passarei 2230, livre decolagem, pista no 0, vento no 20 graus, 99. Livre decolagem, passarei 2230. Vitor Lima X-Ray, mantenha ponto de espera. Mantenha. Boa direita, Dael, Leda, Monte Vassaída. 5030, transponder, controle em 120, décima 80, 3805. Correto no trecho, chama pronto, pushback no momento. Camarada, para funcionar, você já está. Solo 52, livre táxi até o Pátio 4, estacionar a frequência livre. GM53, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 40 graus, 99. GM53, GM ponto. Avistado, chama para o táxi, 3805. Camarada, para o táxi, 3805. Dois. Seu nome é secretário, chama táxi Mike Fox X-Ray. Vou estacionar a frequência livre. Doutor Lima, X-Ray, ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém cabeceira 1-0, próximo da Juliette, 6320. Juliette, para meia dúzia. Juliette, meia dúzia. No solo 54, direita, Eco, Alfa, reporta no ponto de espera da Delta. Vitor Lima, X-Ray, livre decolagem pista 90, vento 1, 3, 0 graus, 99. Livre 5-3, autorizado cruzamento, pista 1-0, volta livrando. Autorização para levar isso? 2790, minuto cópia, prepare a MOMO, transmissão VATAP. MOMO VATAP, eu olhando cópia. Vitor Lima X-Ray, decolado 5-5, controle 1-2-0, décima 8. Agora eu vou controlar, 1208, Vitor Lima X-Ray. Bom dia. Reposta ponto de espera da Papa Mike Fox X-Ray. Vou estacionar a frequência livre. Autorizado ingresso pista no 7, reporta alinhado e pronto. Mike Fox X-Ray. Para o Toyota 3805, está com 180 a bordo, alterna Galeão, autonomia de 3 horas e 56. 3805, livre táxi à direita de Índia, no ponto de espera, torre 295, ajuste 9090, uma boa viagem. 1090, direita, Índia. Para Natal tem aprovado 370, guarde cópia número 2, prepare a Fuca. Fuca de parte. Fazendo Fuca de parte, decolagem pista 1-7, vento 1-4-0 graus, 9-9, Mike Fox, X-Ray. Código Aéreo 25, Lavana, pode comunicar. 360 para Cuiabá, por autorização. É o 2590 ou 2591? Corrigindo 2591. Número 3, cópia, prepare a arborela. Arborela. Boa tarde, mantém um ponto de espera. Mantendo ponto de espera, 3800. Mike Fox X-Ray, decolada 1700, controle 120, destino 8. Controle 1208, boa tarde, obrigado. Autorizado 370, Vepedro 10. Cola da 10, curva esquerda, Vepedro da Fuca, transição de par. 504.000, transponder, o controle em 120, decimal 80, gol na 256. Cola da 256, a transição de par, é, passando por Jambo, Fuca, Jambo de par. Correto, 1-2, chama pronto, que estiver falando. Chama pronto, obrigado. Voo 2008, traço grave estado, pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 89. Livre pouso, pista 10, com 1010, 2008. Do 2790, pronto, corta. Azul 2790, pronto, para corta. Área 2591 no El Sol. Escuta, prossiga. O plano que eu tenho aqui é para as 16:05. Porém, agora 17:02, aí quanto vocês foi apresentado alguma DLA? Chamamos antes de mencionar o nosso plano. Gente, já está pronto para o táxi de acionamento, 2591? Eu ativo. Então, aciona e pronto, agora. Prossiga. Que é a Bravo Charlie Yankee, delegado 380, via Pedro 17, até Formosa, pós Conforme. Decola da 10, curva direita, árvore, telefa, 5001 no transponder, 12080, Força Aérea, controle, Força Aérea 2591. Prezado, senhor Bravo Charlie Yankee, 380, Pedro 17, até Formosa. Decolada 10, curva direita, agora elefa, 5001, transponde, 120, decimal 8, o controle 2591. Para o acionamento. Aciona, enche para o táxi 2591. Para o táxi 2591. Estado, guarda pista livre, quer negar o 10-10. 10-10 na escuta. Pronto, cópia 2790? Pronto, cópia 2790. Autorizado Leão Sóis 180, decola da 10, curva esquerda, perfil da Momo, transição Vatap, após Vatap, conforme o rápido do plano. 5012, o transponder, o controle em 120, decimal 80. Ciente, 2790, autorizado Leão Sóis, nível de voo 180, decola 10, curva esquerda, Momo, Vatap, 5012, 108. 2790, correto, no parte trecho, pronto, explicando. 2790, reportando nessa, para... pushback, acionamento. Obrigado. Tango Mike Bravo Yankee agora 5 milhas da rotatória. Deixa para Tango Mike Bravo Yankee, reporta vertical da rotatória. Tá vivo, hein? Reporta vertical da rotatória para Tango Mike Bravo Yankee. Afirmativo, vertical. Alfa Juliana, 2208. Levado. Da rotatória, poder aprovar já, afinada no 7. Autorizado, final do no 7, passando o Mike Bravo Yankee, reporta vertical da rota, correção, vertical da Enrimar. Enrimar, sim. Passando o Mike Bravo Yankee, confirma o pai do destino. Autorizado alinhar e manter, cabeceiro 10. Alinha e mantém, cabeceiro 10, tá? 3805. 1164 no solo 06, livre direita, chama solo. 121, decima 1. 121, boa, no 164. Patango Mike Bravo Yankee, já avistado, confirma o pai, destino? Afirmativo, senhor. Já está aqui na sinal da 17, exatamente sobre a rotatória agora. Gente, eu estou com o Mike Bravo Yankee autorizado, pouso pistão no 7, o vento 120 graus 8 nós, confirma o pátio. Pátio do Graé. Força aérea 2519, acionado, troca para o SAC com 1011 a bordo, 6 horas e meia de autonomia, atendendo o campo grande. 1-1 a bordo? Afirmativo. E para o táxi, chame a torre em 118-95, ajuste 90, 10, força aérea 2591. 7895 para o táxi, 900, 2591. Torre Salvador, força aérea 2590, parte militar para o táxi, 11 a bordo, 6 horas e meia, alternando campo grande. Força aérea 2591, está autorizado o táxi em parte militar, reporta no hotel Polegrano. É para o hotel Panegraça 2591. Final baixar travada na sede, Mike Bravo Yankee. Gente, livre pouso no 7, o vento 130 graus 99. Como os dois vetores à direita da pista no 7, não interfere. Yankee. Pode para Juliette, no 164. Juliette para o 07, no 164. 07, no 164. 7, Mike Bravo Yankee. Patango Mike Bravo Yankee, no solo 08, utilizando backtrack, após a esquerda, parte 4, Gré. Do hotel para o cruzamento, Força Aérea 2591. Força Aérea 2591 está autorizado ingresso na 10, reporta na cabeceira quando pronto. Autorizado ingresso no 10, para na cabeceira quando pronto, 2591. Quero ver se está de cruzamento, foi da batalha. 3805, decolador 10, chama controle, 120.8. Grande, mais pra mim. Então 3805, copiou? O Mike para Vento, Vento Frequente. Boa tarde. Azul 2790, para o táxi com 45 de PLB, 3 horas de autonomia, alternando Petrolina. 45 PLB? Firmo. Táxi autorizado, parte 31 no Índia, ponto espera 1895, ajuste 9090, boa viagem. 2790, gente, principal Índia 1895, obrigado. Sotero 2591, livre decolagem de 10, vento 1, 10 graus, 109. Livre decolagem da Sotero 2591. Boa tarde, Papatango Vitor Kilo Delta, sinal LS estabilizado. Gente, já passamos Vitor Kilo Delta, continua aproximação, aguardando para o estar livre. QNH 1090, confirma intenções. Ah, confirma o vento, por gentileza. Vento 1110 graus, 99. Gente, vai manter a pista 10, Vitor Kilo Delta. Gente, aguarda para o estar livre. Azul 2790, ponto de espera pronto. Azul 2790, mantém o ponto de espera. Mantém 2790. Vitor Kilo Delta estado livre pouso, pistão a zero. Vento 1110 graus 8 nós, confirma o tático, se destino. Prezado pouso, pistão a zero, vai apocar na Baité. Confirme se a tua de sobrevoo? 2 minutos, temos aeronave na conta final do 90. Ok. 500 pés ou no 1000? 7, autorizado, Salvador, Salvador, voo local, decola da 107, curva à direita no corredor axé, aciona 01, 12, o transponder e o controle 120, decimal de 0, Charlie Alpha Tango. Obrigado, voo local, Salvador, Salvador. Meia dúzia bola, na bata, chame Torre para treinamento táxi decolante. Ajuste 91 no 010. 010, Salvador, bom, na 2. E posição 2. Treinamento, parte da bata, reporta para táxi. Final da 10, estabilizado. 10.185, aguarda que está livre, QNH 10, 10. Bombei 10, aguarda. Azul 2790, tem condições de 5 autorizada pela torre e decolar de imediato? Afirmativo, 2790. Tango, Charlie Tango, boa tarde, você. Confirma empate? 7 minutos para cópia, o Tango Charlie Tango. Então, o Victor Kilo Delta no solo 17, livre à direita, chama solo. 1-2-1-1, se possível, agiliza. Alfa, repórter da Juliette. Da Juliette, o Victor Kilo Delta. Para o grau 89. Tava com o meu Thiago e a Fatão, está autorizado o táxi no pátio da Bata, reportando a interseção para ingresso na 97. Juliette, contorna os portões, chama novamente na Lima, Vitor Flores. Livre, pouso, Zulu 885. Azul 2790, decolador Zulu 8, chama controle em 120, decima 8. 1208, boa. Salvador, boa tarde, este é o gol 1964, 2 milhas e meia para o Índia Serra, visual com a 10. Teste gol 1964, continua a aproximação, aguardando o pista livre, QNH 1-0, 1-0. 10 aguardando o pista livre, gol 1964. 01-35 transponder e o controle 120, decimal 80. Poderia confirmar o POB? Beleza, bordo, cliente. Treinamento táxi decolado em torre 295, ajuste 9090. Uma boa viagem, o Sérgio Santana. Bom, estamos com 1256 para o táxi. POB 1166 para 62 horas e 30, alterna Recife. 1256, livre táxi à direita de Índia, no ponto de espera 295, ajuste 9090. Uma boa viagem. Justin, 295 no 00, gol no 256. Lima Máquina, Quebec, 1895, para o cruzamento, Vitor Filadélfia. Paulo 21 no 1, gol 285. Barro meu, Tango, Charlie Tango, precisa. Autorizado, chama tarde. Boa tarde, gol 1885. 1885, boa, tá que se vier Alfa, reporta de Tango Net. Alfa, 1885. 964, avistado, livre pouso, pistão no zero. Vento 120 graus, 99. 120 com 9, pouso autorizado na cabeceira no 0 para o gol 964. Victor Kilo Delta, autorizado o cruzamento da 17, após papá, parte 5, livrando frequência estacionar. Tango fora. Alfa Romeo Charlie, Alfa Tango, decolado aos 2, 1. Chama o controle, 120 decimal 8. 120 decimal 0, graças. 120 decimal 8, Charlie Alfa Tango. Fica, estabilizou. 1-2-0. Gente, azul 4-1, 1-6, continua a aproximação, aguardando que está livre. Vai bater aproximação também. Sinalizador da 1-0, Eco Alfa Oscar. Alfa Romeo Eco Alfa Oscar, número 3, aguarda autorização de pouso. Quem negar, 1-0, 1-0. Aguardando o Eco Alfa Oscar. Alfa Romeo Eco Alfa Oscar, confirma intenções. Cancelado o externo para 1-7. Gente, reporta no externo. Passará. Mandando gol no 256, ponto de espera do 1-0-4. Tente gol no 256, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera no 256. No solo aos 2-2, livre à direita, chama solo, 1-2-1-1. Direita 1-2-1-1, gol, o 964. 25, Juliette, portão 02. Juliette 02, gol, 92. Boa 12, boa tarde, gol, 964, livre. 4 Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 964. Deixa eu O Tango Charlie Tango está autorizando o táxi no 45, reporta na Papa para ingresso. O Eco Alfa Oscar cancela para ingresso no 7. Papa Romeo Eco Alfa Oscar, plano cancelado aos 2-4, está autorizado curva à esquerda, reporta final do 7. Reporta final do 7, o Eco Alfa Oscar. Eu vou falar o meu Charlie Alfa Tango, passou o marco de Itapuã, retornou a curva à esquerda, está regressando via Litoral, proa do farol de Itapuã, solicita a final da 1-7. Gente, eu falo o meu Charlie Alfa Tango, aguarda para cruzar a final do 1-0, reporta no vertical do farol de Itapuã. Vertical no farol de Itapuã, reportará a tango. Azul 4-1-1-6, no solo 2-4, livre à direita, chama solo, 1-2-1-1. Tesouro, obrigado, Batalha. Gol no 256, autorizado, alinhar e manter, cabeceira 1-0. Correção, alinhar e decolar, pistão 1-0. Vento 1-3-0, grau 7-9. 256, alinha e decola, pistão 1-0. Alfa, reporta antes da Gillette. Reporta livrando. Autorizado, na presente está autorizado cruzar a esquerda e evitar o cruzamento da final do 1-0, se levantando. Aumenta a informação, informa o tráfego, mantendo 1 no mil pés, se der para a final da 1-7, gerando base pela direita. Está no visual, tamo. Sai como número 2, se levantando. Ok, vai ser o número 2, no final da 1-7, tamo. Salvador, Xenemi 1-4-2, papapá, para Recife, próximo. É 1-4-2 para Recife, prepare a Fuca, só um minuto, por favor. Guardando a Fuca, na pista do 4-2. Por favor. Alfa Romeo Fox, Alfa Fox, prossiga. A gente mantém a posição, o Tango Charlie Tango. Pra, é o número 2 para Fox? Prepare a arma o Fox Alfa. Fox Alfa Fox. Daniel 142, copia? Copia. Recife autorizado 350, VPZ 197. Decola da 1-0, curva à esquerda no perfil da Pucajã, Maracaju. Recife 104, responda o controle 120, decimal 80. Recife autorizado 350, decola 10, curva à esquerda, Pucaru, VPZ 17, 5104, 1208, o controle 42 na ponte 4. 56, obrigado. Ah, na proximidade da Rimar, Charlie Afatão. A gente mantém o setor e aguarda para seguir o final do nosso Charlie Afatão. Aguardando, velho. Papa Romeo Eco, Alfa Oscar, no Solo 2 site, está aqui um pouco mais à frente na Papá e aguarda o ingresso da aeronave na Quebec. Após será autorizado o ingresso na Papá. O Papa Romeo Tango, Charlie Tango, está autorizado o cruzamento da 1-7. Mantenha a posição no ponto de espera da Quebec. Papa Romeo Tango, Charlie Tango, está autorizado a 1-7. Só aguardará para alinhar a 1-7. Já temos a aeronave na final da 1-7 aguardando somente o livramento. Charlie Alfa Tango, guarda somente está livre, confirma se tem possibilidade de ir direto pouso no Pad 5? Só vou partir da mata, senhor. Negativo. Ele está a final da 1-7. É, a gente aguarda a final da 1-7, Charlie Alfa Tango. Ok, graças. Bom, papá Romeu Tango, Charlie Tango. Informo que a instrução foi cruzar a pista 1-7 e manter a Quebec. Já alinhou na 1-7, agora reporta no ponto de espera da Oscar, no pátio 4. Papá Romeu, Eco Alfa Oscar, o estacionário livrando frequência, boa. O Papá Romeu Tango, Charlie Tango, a linha decola de imediato, 1-7? Após alinhar, está autorizada a decolagem da 1-7, o vento 1-20 graus, 7 nós agilizando. Boa tarde. Repara da El, só um minuto para a cota. Só para a cota. 3 minutos. Está autorizado a final da 1-7, como somente a aeronave já decolando da 1-7, mantendo a cabeceira. Sete da aeronave, se ela é fatal. 17, Tele Fantasma. Ah, Romeu, Charlie, Fantasma está autorizado, pouso na 17, o vento no 30 graus, 79. Autorizado, final da 17, Tele Fantasma. Romeu Tango, Charlie Tango, decolado aos 30, chama controle, 120, decimal 8. 1208, sim. Eu tenho a sua escuta. Guarulhos, autorizado 360, veio pelo 190. Decolada 10, curva direita no perfil da Dael, Leda, Montima. 5057, transponder, 120, decimal 80, o controle, Xenia 63, 125. Xenia Fatango, vento 1.40 graus, 79, só que no solo controlado. Precisão com mesmo no solo aos 3.1, na base está sinalizando a frequência, Xenia Fatango. Na base de frequência, tá? Estamos ouvindo. 3 no 5, correto? Chama quando pronto, pushback também. Primeira análise, Papa Romeu Fox, Alfa Fox, chamou? Hotel Juliette Serra, prossegue com as extensões. 7, para a cópia, chama o solo, 1211, Hotel Juliette Serra. SA para Manati, no 44, confirma o BOB? Obrigado, Salvador Manati, 1.000 pés, decola da 1.7, curva direita, corredor axé. Aciona 01 no 1.7 no transponder, o controle em 1.20, decimal 8.0. Salvador Manati, 1.000 pés, decola da acionamento, saque de decolagem, 1.1.1.9.5, ajuste 9.0.9.0, regresso. Papa Romeu Hotel Juliette Serra, direcionamento chama táxi. Fox, Alfa Fox, prossiga para o acionamento. Direcionamento chama táxi. Romeu, Hotel de 10 Terra, autorizado o táxi, parte 4, se reporta na Oscar para ingresso. Fox, Alpha Fox, está autorizado o táxi, reporta na Papá para ingresso. Gente, eu falo meu hotel, Juliette Sérgio, está autorizado a alinhar e manter, cabeceira 17. Fox, Alpha Fox, mantenha o ponto de espera. Gente, hotel Juliette Serra, mantenha a cabeceira 97, só mais um minuto. Romeu Hotel Juliette Serra, livre decolagem, pistão no 7, vento 130 graus, 8 nós. Hotel Juliette Serra, fora do sono. Gente, eu falo meu hotel Juliette Serra, decolado aos 3, 9. Sai com a Andorxé, chama controle, 120, decimal 8. Serra. Falo meu Fox, Alpha Fox, autorizado ingresso na 17, reporta na cabeceira, pronto. Tarde, vou passando, vai quebrar o uniforme. Tango Mike, Bravo, uniforme, autorizado final da 17. Agora autorização de pouso, QNH 1-0, 1-0. Quem é a portada final da 7, Bravo, uniforme. Soluciona 63, 15 para o seccionamento no gate 5. 63, 15 no 5, autorizado, chão do ataque. Toma ataque 63, 15. Torre Salvador, Papá Romeu Tango, Charlie Tango. Papá Romeu Tango, Charlie Tango, número 2 para o final do ano 7, mantém a rotatória e aguarda para a autorização da final do ano 7. Aguardando na rotatória. Belo Horizonte, autorizado 080, via Golfo 677 até Ilhéus, após conforme. Decola da 17, curva direita no perfil da Coral. 5561 no transponder, controle 120, decimal 80, Golf Charlie Delta. Nova 7, encontrei baixando e checando, Bravo uniforme. Papatango Mike, Bravo uniforme, avistado, livre pouso, pistão no 7. Vento 130 graus, 99. Uniforme, livre pouso no 7. Papá Romeu Fox, Alfa Fox, decolado aos 43, chama controle 120 decimal 8. Controle Salvador, 120 decimal 8, Papá Romeu Fox, Alfa Fox, boa tarde. Capitão Mike, Bravo uniforme, confirma somente o pátio que se destina, informa o homem trabalhando à direita da pista no 7. A nova vai ser, vai livrar a direita na papá. O Golfo Charlie Delta, confirma o pátio, tá bem? Três a bordo, treinamento táxi, torre 1895, ajuste 9090, uma boa viagem. Torre Salvador, boa tarde, o Papa Romeu Eco Tango Eco estabilizado. Procedimento ILS da pista 1-0, no momento está passando duna, né? Solicita sem comprometer nosso sequência no pouso para pista 1-7. Papa Romeu Eco Tango Eco, informa que será o número 2, caso que tiver lá final da 1-7. Manterá 1-0 ou solicita 1-7? A outra aeronave está no circuito visual e que setor? Já está no final do 97.